994, chama Recife, 125, decimal 45. Confirme a frequência? 125, decimal 45. 145, bom dia. Tango, Whisky Tango, que paro que se encontra. Whisky Tango para Guarulhos, 220, autorizado. Whisky 1, Bravo, Golf, Charlie, após direto, decola pistão 7, curva direita, saída da El Leda Bridge, continua, saída da El Leda após Ilhéus. Controle 120.8, cena 5547. Tá correto, reporta para o táxi. Tango, autorizado táxi. Repórter, ponto de espera da 17, confirma autonomia e alternativa. A autonomia de 4 horas. Tango, autorizado, decolar, estima 7, vento 040, grau 07. Tango, decolado 37, controle de 0 decimal 8. Agora vai. Tango, 5. Yankee Tango, contato radar decolagem, Super nível 220, queda da Elida. Alô, doutor Francisco, Guarulhos, Yankee Tango, voo direto Lida.